Vou passar aqui no Alan. Sai, cachorro, sai! Sai pra lá, mano! Alan! Calma aí, mano, tô indo já. E aí, velho? De boa? De boa? Como é que tá, Ribeiro? Tranquilo, velho. Pô, passei aqui pra gente ver aquele lance lá, né, velho? Que tava planejando e tal outro dia. E aí, tem alguma novidade? Ah, sim, mano. Claro que tem, ó. Pessoal, você não vai nem acreditar. Eu tava passando lá, velho. Achei a antena que a gente precisava, tipo, no lixão. O cara nem sabia pra que que servia. Ó. Mas aí, é, através dele pode interceptar lá os sinais de satélite. A gente pode substituir pelo nosso sinal. Ah, moleque. Sério, velho? Isso quer dizer que... Velho, quer dizer que a gente pode invadir os sinais das emissoras de rádio, TV, velho, do Brasil inteiro, onde quiser. Uou, moleque, massa demais, hein, velho? Pô, só tem um problema, velho. A gente tem que estar num lugar bem alto, porque não pode ter barreira, sabe? Ah, isso não é problema, cara. Eu tenho acesso livre no meu trampo. Eu sou brother do porteiro lá, entendeu? Na hora que a gente quiser, a gente sobe lá, tipo, na cobertura, e a gente grava essa parada. Ah, é? Pô, então, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente... Vai lá pela tarde, se encontra na cobertura lá do seu prédio e vamos fazer o trampo, já é. Combinado então. Amanhã pela manhã eu já levo todo o equipamento, deixo tudo pronto pra gente entrar no ar, beleza? Beleza, já é, mano, fechou. É isso aí, Alan. Se prepare que a gente vai entrar no ar, hein, meu. 3, 2, 1. Gravando, hein. Tá gravando? É. Salve, salve, povo brasileiro! Haha! Los Guerreiros no ar! Invadindo o sinal da sua TV e do seu rádio. Diretamente do topo de algum prédio desse imenso Brasil. Se segura aí, se prepara para uma explosão de ideias, moro? Haha! Explosão de ideias! Bem que avisei, mano! Haha! Trazemos palavras pra resgatar tua autoestima. Mensagens que vão gerar mudança em sua vida. Ajuda a desenvolver suas virtudes. Um verdadeiro mergulho na fonte da juventude. Reordenar sua escala de prioridades. Gastar um tempo com coisas boas de verdade. Proporcionar momentos de alegria. Tão intensos como o sol do meio-dia. Resgatando o romantismo e a força da aliança. Sincero como o sorriso da criança. Gritar com toda a força e lealdade. Que o Senhor está em prantos pela humanidade. Os guerreiros, postos a trampar como um semeador. Que lança a mão no arado para semear o amor. Pra depois olhar pra trás, dizer que valeu. O esforço do branco e do negão que correu. Na cruz, um homem feito de humildade. O bom guerreiro combate o bom combate. Que morreu por mim mesmo sem eu merecer. Este é o grande homem cujo nome há poder. Eu não sou robótico como fariseu. Neste palco a estrela que brilha é meu Deus. Os guerreiros no ar. Yeah.